Bom dia, amigos da Rádio Difusora de Mirassol. Inicia-se neste momento mais um programa Fonte Viva, programa com conteúdo espírita, baseado na doutrina codificada por Allan Kardec sobre a responsabilidade da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, ADDE, sediada em São José do Rio Preto e com a proteção do nosso Mestre Jesus. Conforme o nosso Mestre nos ensinou, iniciamos nossas atividades desta manhã, proferindo a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, que a Tua misericórdia nos favoreça e que Tua luz resplandeça, desfazendo as sombras de nossos erros e ilusões. Sem o Teu amparo, nada somos e nada podemos. Concede-nos, Senhor, a liberdade para que possamos recomeçar a jornada, no esforço de seguir Teus passos mais uma vez. Não nos relegues à nossa própria sorte e às consequências de nossos desatinos. Estamos cansados de sofrer e ansiamos pelo Teu regaço. Defende-nos do guante da tentação, que tenhamos força para resistirmos ao assédio das inclinações infelizes que nos constrangem e nos escravizam. Somos espíritos doentes. Cura-nos, Senhor. Pousa a Tua abençoada destra sobre a nossa fronte e equilibra-nos a mente conturbada. Todas as nossas dores correm do nosso distanciamento voluntário de Ti. Compadeça-te, pois, de nossa fragilidade e não nos deixe à mercê de nossas imperfeições. Nessa primeira hora que nós usualmente fazemos a entrevista com algum companheiro da doutrina espírita, o nosso irmão que estava programado para hoje telefonou-nos há pouco tempo atrás dizendo de uma impossibilidade de última hora. Então nós vamos bater um papo aqui, a Cláudia e eu, sobre a doutrina espírita, para que nós continuemos a divulgar essa doutrina maravilhosa. Bom dia, Sérgio. Bom dia, pessoal da Rádio Difusora. Sérgio, para dar continuidade ao programa, então nós vamos, como você já disse, fazer um bate-papo. Então nós queríamos que você nos apresentasse e nos falasse a respeito. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou causa primária de todas as coisas. E quem é Jesus, o Cristo? Filho de Deus, nosso irmão maior, governador da Terra, espírito elevadíssimo da escala crística. Sérgio, todo mundo confunde às vezes Deus com Jesus. E como separar Jesus do Pai? É facilmente compreensível. Deus é o Criador, Jesus, sua criação. E voltando à nossa doutrina, quem foi Allan Kardec? Allan Kardec foi o missionário que Jesus enviou à Terra, cuja encarnação deu-se na França. Ele nasceu a 3 de outubro de 1804 e desencarnou em Paris no dia 31 de março de 1869. Tinha o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Foi um pedagogo e escritor francês. Seu pseudônimo de Allan Kardec notabilizou-se como codificador do Espiritismo, também denominado Doutrina Espírita. foi adotado o pseudônimo de Allan Kardec para que pudessem diferenciar a codificação espírita de seus trabalhos pedagógicos anteriores. Isto o fez um anônimo, né, diante da divulgação, porque se usasse o seu nome verdadeiro, ele já era muito conhecido na França, com uma vasta obra de pedagogia e de outros escritos seus. Então ele utilizou este pseudônimo para diferenciar a sua obra particular, a sua obra de vida, com o Espiritismo. Sérgio, e como Allan Kardec codificou a doutrina espírita? Olha, ele não acreditava nessas coisas. Ele interessou-se pelos estudos dos fenômenos espirituais que pipocavam pelos salões de Paris e do mundo. Atendendo a convite de um amigo, que insistiu muito para que ele comparecesse numa dessas reuniões, onde a maioria do povo via apenas uma brincadeira, ele viu algo maior, deduzindo que para haver tal efeito inteligente, somente com uma causa inteligente. E passou daí em frente a pesquisar os fenômenos que aconteciam nos salões. E depois de muita pesquisa, ele, sabendo que havendo esse efeito teria que ter uma causa, então ele foi atrás da causa, onde ele descobriu o que nós hoje chamamos de mediunidade. Não que ele tenha descoberto a mediunidade sempre existiu, não tínhamos explicações da mediunidade. Então ele descobriu e passou então a se comunicar com os espíritos superiores, fazendo perguntas e obtendo respostas, não através de um médium só, utilizando-se vários médiums em vários locais, até pessoas nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, e depois pegando todas as informações e fazendo uma checagem se batiam as informações que recebiam com diversos médiums ou através de diversos médiums. E o que não resolvia ou respondia às suas expectativas, ele colocava de novo na mesa sobre a pergunta de novo, até obter um esclarecimento razoável da espiritualidade maior. E foi assim que ele catalogou as informações, dividiu, separou e codificou a doutrina espírita como nós a encontramos hoje. Sendo Kardec o codificador, então a doutrina não é uma sua invenção? O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu criador, porque é tão velho quanto a criação. Ele se encontra por toda parte, em todas as religiões, e com mais autoridade que em todas as outras, encontra-se na religião católica, porque nele se encontra o princípio de tudo, os espíritos de todos os graus, seus intercâmbios ocultos e patentes com os homens, os anjos guardiões, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições e mesmo as aparições tangíveis. Com relação aos demônios, não são outra coisa que os maus espíritos, e salvo a crença de que os primeiros são perpetuamente voltados ao mal, enquanto que o caminho do progresso não é interditado aos outros, não há entre eles senão uma diferença de nome. Então, o grande erro que se comete, e aquelas pessoas que combatem o Espiritismo, o grande erro que cometem é dizer que é a obra de um homem. A doutrina espírita é a obra uma obra maior que provém dos espíritos superiores. Kardec apenas juntou as informações e as catalogou em ordens de assuntos. O que dizem os espíritos sobre a doutrina espírita? No Livro dos Espíritos, nós encontramos Santo Agostinho nas conclusões do Livro dos Espíritos, no item 5, ele nos fala: os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam-lhe com isso a força, porque uma ideia sem fundamento e despida de lógica não poderia tornar-se universal. Portanto, se o espiritismo se implanta por toda a parte, se faz adepto nas classes esclarecidas, assim que cada um o reconhece, é porque tem um fundo de verdade. Seguindo à frente, ele diz: não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que se fizer contra vós, os espíritas, tornará para vós, e vossos maiores adversários servirão à vossa causa, sem o querer. E continua mais à frente: contra a vontade de Deus, a má vontade dos homens não prevalecerá. E mais adiante diz, que é a terceira revelação, sendo a primeira a de Moisés, a segunda de Jesus e a terceira a doutrina espírita. Continuando mais à frente, ele diz: pelo espiritismo, a humanidade deve encontrar e entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. O que é ensinado na doutrina espírita? Contrariando aqueles que atacam a doutrina espírita, dizendo, inclusive, que a gente ouve muito, que a gente mexe com espíritos, que a gente mexe com o demônio, é um grande ledo engano. O que é ensinado na doutrina espírita para todas as pessoas que querem aprender é o amor ao próximo, o conhecimento de si mesmo, é ensinado a caridade, é estudado o Evangelho de Jesus. Portanto, nós, espíritas, estamos voltados inteiramente ao que Jesus nos ensinou: a caridade, o amor ao próximo, o conhecimento de nós mesmos, para que a gente possa se vencer. Não adianta a gente vencer o mundo se a gente não se vencer. Sérgio, diga-nos o porquê de ser espírita. Ainda nos lembra Santo Agostinho: ele torna felizes aqueles que o compreendem, até que sua influência se estenda sobre as massas. Mesmo aquele que não teve nenhum testemunho material de manifestação diz: além dos fenômenos, há a filosofia, que me explica o que nenhuma outra religião me havia explicado. Nela encontro, só pelo raciocínio, uma demonstração racional dos problemas que interessam muitíssimo ao meu futuro. Ela me proporciona a calma, a segurança e a confiança. Me livra do tormento da incerteza. Ao lado da doutrina espírita, a questão dos fatos materiais é uma questão secundária. Então, ser espírita é entender as coisas. Vamos voltar ao que disse Hipócrates muito tempo antes de Jesus. Ele nos disse assim, uma frase: há verdadeiramente duas coisas diferentes. Uma é você acreditar, a outra é você saber. No acreditar reside a ignorância, no saber reside a ciência. Então, a doutrina espírita não é para fazer com que a pessoa acredite em alguma coisa, é para que a pessoa saiba o que realmente é a vida, o que realmente são os fenômenos, o que realmente é Deus, o que é Jesus, o que são os espíritos superiores, as leis de Deus, como é que Deus age. Nós aprendemos há muito tempo atrás que Deus agiria através das sensações e das imperfeições humanas. A humanidade trouxe Deus para aqui para baixo e colocou Deus na mesquinhez humana, dizendo que Deus castiga, que Deus pune, que Deus se revolta, que Deus se aborrece, que Deus tem ódio, que Deus tem inveja. E a doutrina espírita diz que Deus é pai de amor e bondade, que Deus não se revolta, que Deus não se vinga de ninguém, que Deus não castiga ninguém, que Deus não pune. As leis de Deus bem compreendidas e aceitas fazem com que o homem seja feliz, pois ele torna-se um ser resignado diante do poder de Deus, mas não diante das ameaças de um Deus cruel. A doutrina espírita nos ensina isso. Torna-nos seres mais brandos, mais calmos, confortados, consolados. Este é o papel da doutrina espírita. Maior consolo que nós temos. Saber que somos filhos de Deus, criados simples e ignorantes, para crescermos, para evoluirmos. E Ele nos deixa livres para a gente fazer essa escalada do jeito que a gente quer. O pecado sempre nos trouxe um sentimento de culpa. O pecado existe? Não como o conhecemos. São apenas denominações de erros e enganos que todo ser humano está sujeito a cometer. Como eu disse na pergunta anterior, fomos criados simples e ignorantes para crescermos. Então, nós estamos ainda na fase do erro, na fase do engano. Por isso o homem está nesse estágio. O homem peca, e esse peca não é pecado. O homem peca pela sua imperfeição. Quando ele se tornar perfeito, não haverá motivos para se achar em pecado. O pecado não existe. Deus nos dá essa liberdade para que a gente aprenda. Com os erros nós vamos tendo as experiências. Então o pecado é uma situação criada por alguém em algum determinado tempo para manter-se o povo submisso, com medo. Então ele não existe. Sérgio, se realmente existe o pecado, então explique-o. E se ele não existe, também gostaríamos de ouvir a sua explicação. Então, como eu estava dizendo na pergunta anterior, as religiões tradicionais, para manterem seus fiéis presos a elas, cativos e com medo de Deus, divulgaram que Deus ficaria magoado, que se vingaria daquele que cometesse alguns erros ou até enganos a respeito de assuntos e coisas que essas religiões transformaram em tabus. Então, o pecado é uma criação do homem para subjugar o homem. Muito bem, Sérgio. E o que dizem os espíritos sobre as outras religiões? A espiritualidade maior ensina-nos que vivemos diferentes etapas em nossas vidas e, como somos imortais, hoje estamos incorporados nessa religião, na doutrina espírita, sendo que no passado, com certeza, estivemos ligados a outra religião. Na escala evolutiva, as religiões são colocadas ao nosso alcance e nós militamos nessa ou naquela dependendo do nosso entendimento e das nossas necessidades de aprendizado e a nossa capacidade de entendimento. As religiões estão aí para ensinarem os homens. A nossa não é a melhor de todas. A nossa é a melhor para nós, que entendemos e aceitamos assim. Então, cada religião preenche a necessidade dos seus seguidores de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus entendimentos. Sérgio, nós sempre tememos o diabo. O diabo existe? É outra criação. Ele não existe como nós o conhecemos. São apenas denominações passadas de geração a geração, alimentando-se essa crença de que algum ser com os mesmos poderes de Deus, o que é um engano, um grande engano. O que existe é o bem e o mal, convivendo por longos tempos. O homem dá mais valor à matéria e com isso afasta-se de Deus e, consequentemente, começa a plantar erroneamente, o que inevitavelmente terá que colher no futuro, colocando, pois, a desculpa em alguém, que o homem denomina de diabo, demônio, Satanás, mas isso só para suavizar o seu ego, o seu ego fraco. Ele não se culpa pelos seus erros, ele tem que pôr a culpa em alguém. Então, ele criou um personagem com essa denominação, colocando medo nas pessoas. Nós sempre sonhamos, Sérgio, com os anjos. Eles existem realmente? Fazem parte da nossa vida? Então, também os anjos não existem como nós os conhecemos. Ainda nós estamos nas denominações que inventaram, né? O que nós sabemos é que os anjos são espíritos superiores, que já estão numa outra escala, que já passaram por todo o aperfeiçoamento e já chegaram num nível de aperfeiçoamento que entraram na escala angelical, mas não como seres criados particularmente por Deus. Espíritos iguais a nós, que cresceram, que já evoluíram, e tem agora, sob a sua responsabilidade, cuidar do planeta, cuidar da humanidade, sendo anjo, e anjo sendo espírito superior. Sérgio, para encerrarmos a nossa conversa dessa manhã, você tem algo mais a acrescentar? Passaríamos horas, passaríamos dias a falar da beleza da doutrina espírita, que esclarece, que liberta, que consola, enfim, tudo o que uma doutrina verdadeira pode nos passar dentro da fé raciocinada. Olha, essa frase, fé raciocinada, é de uma profundidade tal que nós teríamos que entender isso. É aquela fé que nós temos que raciocinar para entendê-la. Não é a fé cega. A fé cega é aquilo que a gente aceita, não passando pelo nosso crivo da nossa razão. A fé raciocinada é aquela que nós entendemos, que nós raciocinamos sobre o que nós estamos recebendo de informação e raciocinamos. Meu crivo, minha razão, aceita isso ou não? E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz lá: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha. Foste certamente preferido por quem auxiliaste vezes sem conta. Sorveste o fel da ingratidão que te estenderam aos lábios. Experimentaste o abandono dos amigos que mais consideravas. Colheste espinhos no solo em que esperavas as melhores messes. Ouviste palavras amargas daqueles aos quais somente proferiste frases de reconforto e encorajamento. Viste as tuas imperfeições condenadas por quem justamente defendeste de julgamentos impiedosos. Entretanto, não permitas que a amargura te cerre as portas do coração para as novas oportunidades que a vida te oferece a cada dia. Se há quem se afaste de teus caminhos, Deus, que não te deixa só, providenciará quem te seja incentivo ao trabalho e apoio nas dificuldades que suportas no cumprimento do dever. Aguarda paciente o sábio concurso do tempo, e o tempo que tudo renova, renovará igualmente as tuas esperanças de viver e de ser feliz. Poesia da semana. Deus. Quem senão Deus criou obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem, senão ele, fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar o imensurável, e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade dos tormentos da luz e da harmonia. Antero de Quental. De estrelas fulgurantes. Evangelho responde: Sérgio, o que você poderia nos falar a respeito do sofrimento? Nós fomos lá no livro Doenças da Alma, do Dr. Roberto Braulio, buscar as informações, as causas do sofrimento. E lá nós encontramos assim: o sofrimento não é próprio do mundo em que vivemos, pois a Terra é um planeta maravilhoso, belo, dadivoso e saudável, possibilitando a vida plena aos seres dos reinos vegetal, animal e humano, em diferentes regiões. Não provém, igualmente, da vontade de Deus que seus filhos sejam submetidos a sofrimentos físicos e morais em situações tão diferentes. Não é decorrente também da fragilidade humana, pois o ser humano é forte e dotado de recursos extraordinários, podendo sobreviver em diferentes regiões, em condições ambientais diversas, embora as crianças de tenra idade sejam frágeis e necessitem da proteção dos adultos para que possam sobreviver. Naturalmente, o sofrimento não vem por acaso, embora suas causas nem sempre possam ser conhecidas, sabe-se que é um efeito e todo efeito tem uma causa. Salvo as fatalidades que não podem ser controladas, as possíveis causas do sofrimento devem ser procuradas na conduta do próprio ser humano, onde se encontram as razões do mal, a culpa de cada um pelas suas próprias tribulações. Por imaturidade espiritual, por ignorância ou outro motivo, o ser humano comete três tipos de agressões em relação a si mesmo, em relação aos seus semelhantes e em relação ao meio que o cerca. As faltas cometidas em relação a si mesmo estão relacionadas ao mau uso do pensamento, quando impregnado de emoções negativas, como as de ódio, raiva, inveja, ciúme, calúnia, maldade, maledicência. Outras, devidas aos vícios, como o do cigarro, da bebida alcoólica e da droga. Aos distúrbios da sexualidade e os decorrentes de descontroles alimentares, ou outras formas de autoagressão, como a preguiça, a ociosidade ou o excesso de atividades. Em relação aos semelhantes, o ser humano pode cometer faltas por ação ou por omissão. Falando sobre esse tema, o padre Vieira dizia em seus sermões que muitos serão julgados pelas más ações que cometeram, mas todos nós seremos punidos pela omissão de não praticar o bem, quando tivermos a oportunidade de fazê-lo. Em relação ao ambiente em que se vive, o ser humano comete inúmeros agravos. São notórias as poluições do ar, das águas e do ambiente, a devastação das árvores, bem como a poluição pela energia nuclear, altamente prejudicial aos seres vivos. Devem ser consideradas ainda as malformações hereditárias e congênitas, explicáveis pelas leis biológicas, igualmente danosas aos seres humanos. Não só as causas referidas, mas também as malformações kármicas estão relacionadas entre as causas do sofrimento humano. As ações humanas são reguladas pela lei da reciprocidade ou lei de causa e efeito, segundo a qual toda causa gera um efeito equivalente, igual e em sentido contrário, abrangendo o próprio destino do homem. Se a pessoa praticou o mal e o retorno não ocorrer na mesma existência, poderá acontecer na existência futura, sob a forma de males kármicos, igualmente causadores de sofrimento do corpo e da alma. Além dessas modalidades de ações causadoras de distúrbios, o ser humano está ainda sujeito à influência de entidades espirituais e das ações mentais de outros seres humanos, infringindo-lhe várias modalidades de sofrimento anímicos e orgânicos. Sabendo-se que o pensamento é uma forma de energia que pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal, compreende-se que as ações mentais devem ser realizadas com muita vigilância, para que sejam conduzidas para fins edificantes, gerando a saúde, a paz e a alegria. A quitação de débitos, do que propriamente nos submetendo a provas para efeito de promoção espiritual. Alguns espíritos e alguns estudiosos dizem o seguinte: o umbral se subdividiria, essa dimensão do umbral. Nós teríamos o chamado umbral grosso, esse mais próximo da Terra, começando a partir da própria Terra. Nós, portanto, vivemos no umbral grosso, nós vivemos na zona mais inferior do umbral, nós teríamos o umbral médio e, finalmente, teríamos o umbral fino, onde está localizada a cidade de nosso lar, porque a cidade de nosso lar está localizada no umbral. É uma colônia de transição. Nos fala, André Luiz, que nosso lar é uma colônia de transição. O que significa? A partir de nosso lar, muitos espíritos ascendem, mas a maioria desce. A maioria se projeta. A maioria volta, retoma o corpo de carne. Então vejamos bem. Alguns dizem assim, já ouvimos alguns dizerem assim: a obra de André Luiz não merece muito crédito. Não merece muito crédito porque André Luiz, afinal de contas, ficou durante quase 9 anos no umbral. Demonstra desconhecimento. Demonstra desconhecimento da obra de André Luiz. Demonstra desconhecimento do mundo espiritual, demonstra desconhecimento da doutrina espírita. A obra de André Luiz não merece crédito porque ele ficou durante 9 anos no umbral. Se tudo correr bem, não sairemos no umbral. Porque se não correr, poderemos nos precipitar nas trevas. Poderemos nos precipitar até no chamado abismo. Sabemos que o espírito não regride. Do ponto de vista moral, ele não retrograda, ele não regride. Mas ele pode sim habitar dimensões inferiores com o intuito de auxiliar, de cooperar com aqueles espíritos que estagiam naquelas regiões interiores e, ao mesmo tempo, solidificar em si, ao mesmo tempo, criar em si resistência espiritual bastante para continuar subindo. Qual seria a quinta dimensão espiritual? Acima de nosso lar, nós temos a dimensão da arte, da cultura e da ciência. Nós sabemos muito pouco a respeito da vida nas dimensões superiores. Nós sabemos muito pouco a respeito da vida nas dimensões superiores. Por exemplo, a mãe de André Luiz. Aqueles que já leram nosso lar, já estudaram a obra, sabem que André Luiz, para se encontrar com sua mãe, com o espírito de sua mãe, ele teve que dormir. O espírito também dorme. Aliás, André Luiz nos fala o seguinte: onde o espírito estiver, em qualquer dessas dimensões, vejamos bem, prezados irmãos, onde o espírito estiver, ele terá sob os seus pés terra firme e terá sobre a sua cabeça céu aberto. Olha que coisa fantástica. Vejamos como o mundo espiritual é infinitamente mais rico do que supunhamos. O mundo espiritual é infinitamente mais belo, mais complexo. A vida é muito mais do que supunhamos. Porque nós, até então, imaginávamos assim: que a vida fosse uma espécie de cebola partida ao meio. Partida ao meio. Terra e mundo espiritual. Só que os espíritos, eles nos chamaram a atenção para as camadas concêntricas da cebola,